Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 24 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1554 de 2012, do deputado Luiz Martins, do PDT. O texto cria o selo Empresa Destaque em Solidariedade, a ser conferido às empresas do setor privado que promovam campanhas de doação de sangue, órgãos, medula óssea e demais tecidos. O selo terá prazo de validade de um ano, renovável a critério do órgão encarregado de sua concessão. Martins explicou que o projeto quer incentivar a realização de campanhas no setor privado. O projeto vai para o governador Luiz Fernando Pezão, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Patrícia Podevan.